Santinha, toma conta do teu irmão pra ele não cair. Não demora pra atender teu pai quando ele chegar, hein? Você sabe que ele não gosta nada de esperar. Dona Rita, a senhora tem que ficar até mais tarde. Nós vamos ter uma reunião urgente. Veja se está tudo limpo e em ordem. Rita, meu amor, estou tão cansado. Faz meu prato. Passa a minha camisa para amanhã, passa. Você não tem que ajudar as crianças com os deveres da escola, meu bem? Por que os homens têm mais direitos enquanto as mulheres têm mais deveres? Sem os direitos das mulheres, não há direitos humanos. Campanha pelos direitos das mulheres. Redes de Mulheres de Rádio da América Latina. Apoio Unifem Amarque. Realização Semina. Nos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, celebramos nossas conquistas. O direito à liberdade dos homens, à igualdade entre os homens, os direitos de participação política de todos os homens. Dá licença, moço. Por isso, todos os homens da Terra aplaudimos este dia com entusiasmo. Ei, espera aí. Os direitos dos homens estão muito bem, obrigado. Mas e os direitos das mulheres? Silêncio! A senhora está me atrapalhando. E vou continuar interrompendo, sim. E os direitos das mulheres, onde é que estão? Podia me dizer? A senhora não entende nada. É claro que quando se fala de homens, as mulheres estão incluídas. Ah, é mesmo? E onde é que estão os direitos das mulheres? Por que o masculino oculta o feminino? O homem não é a mulher. E as mulheres são mais de 50% da população mundial. Sem os direitos das mulheres, não há direitos humanos. Campanha pelos direitos das mulheres. Redes de Mulheres de Rádio da América Latina. Apoio Unifem Amarque. Realização Semina. E agora, com vocês, o programa A Roda da Fortuna. Aqui estamos, mais uma vez, amigos do programa Roda da Fortuna. Aí vem a Rafaela. Que beleza! Rafaela, cumprimenta os telespectadores. Muito boas noites, amigos do programa Roda da Fortuna. Depois desta belíssima saudação da Rafaela, passamos ao nosso concurso desta noite. Rafaela, pode trazer os envelopes da fortuna. Bom, já temos aqui a Rafaela com os envelopes da fortuna. Rafaela, acompanhe os sorteados desta noite aos seus lugares. Muito bem, Rafaela. Agora já podemos começar com as perguntas. A Rafaela vai me passar os envelopes com as perguntas e os respectivos prêmios. Rafaela? Rafaela? Rafaela? Rafaela? Onde será que ela se meteu? A maioria dos estudantes e profissionais de comunicação são mulheres. Mas no vídeo e nos microfones, aparecemos muitas vezes apenas como figurantes. Mulheres, é hora de mostrar a nossa competência. Sem os direitos das mulheres, não há direitos humanos. Campanha pelos direitos das mulheres. Redes de Mulheres de Rádio da América Latina. Apoio Unifem Amarque. Realização Semina. Foi parar nessa barriga. Cala a boca, menina perguntadeira. Que coisa essas crianças de hoje. Vai brincar, vai, filha. Professora, eu vi ontem na televisão um anúncio que falava de camisinha. Pra que serve isso, hein? Bem, a progesterona e as prostaglandinas são os hormônios secretados pelas glândulas suprarrenais. Elas controlam o processo de ovulação, quando da maturação sexual... Mãe, eu tô grávida. Conhecer o nosso corpo, saber como funciona e ter uma educação sexual adequada é um direito fundamental das mulheres. Sem os direitos das mulheres, não há direitos humanos. Campanha pelos direitos das mulheres. Redes de Mulheres de Rádio da América Latina. Apoio Unifem AMARC. Realização Sêmina. Fica aqui, no colo do titio. Vamos desenhar um coelhinho. Assim. Viu como ficou lindo? Ai, tio, não faz isso, não. Isso é porque eu gosto muito de você. Você é minha sobrinha preferida. A minha coelhinha. Não mexe em mim desse jeito. Você não gosta que eu mexa aí? Não diz nada pra ninguém. Esse fica sendo o nosso segredo, hein? Se você contar pra sua mãe, eu não vou mais gostar de você e ela ainda vai te bater. Vamos desenhar mais. Você está aprendendo bem depressa. Eu gostava muito dele, mas não entendia que ele estava abusando sexualmente de mim. Por que aquilo era um segredo e não devia falar pra ninguém? Quando contei pra minha mãe, ela não acreditou. Cheguei a pensar que eu estava imaginando coisas. Cuidado com esse tipo de situação. Se a sua filha contar para você alguma história parecida, investigue e, se for o caso, denuncie. É um direito dela e um dever seu. Sem os direitos das mulheres, não há direitos humanos. Campanha pelos direitos das mulheres. Redes de Mulheres de Rádio da América Latina. Apoio Unifem AMARC. Realização Sêmina. Então, o senhor é o senhor Souza que veio por causa do anúncio do emprego? Uhum. É para fazer a contabilidade geral da empresa, manter os livros caixas em dia e os balancetes mensais também. E o salário, doutor? Para começar, que tal R$ 800? Então, a senhora e a dona Maristela que veio por causa do anúncio do emprego? É para fazer a contabilidade geral da empresa... Manter os livros caixa em dia e os balancetes mensais também. E o salário, doutor? Para começar, que tal R$ 500? As mulheres ainda ganham em torno de 40% menos que os homens para fazer o mesmo trabalho. Alguém consegue explicar por quê? Sem os direitos das mulheres, não há direitos humanos. Campanha pelos direitos das mulheres. Redes de Mulheres de Rádio da América Latina. Apoio Unifem AMARC. Realização Sêmina. Derechos humanos nisca, imaparta, comadre, imaparca mangri, uyarichinangupa, yachakanangupa, kamachinangupa, ari, chiaka derechos ninjiskanampa. Unikunamanani, tawaskakatenka, derechos humanos. Rocío, Rocío. Sulk añaña y kita kawa y mano urmakunampa. Chanta pistata y kichamohtin. Mi kuita haywanki. Ama con kankichu. Paika suya kuita mi mana munanchu. Pachtata con kawa. Rocío, señorita. Kan yank e tukukuchten kepakunki. Tuku y malimpu kanampa. Hinata suma kuchunchaska kananta kawanki. Y maraikuchus alguien importante tanta kuitiopuanka. Ay, Rocío, wawai, say kuska kasiani, mi kuita karayawainya, chantapsa wakunaman, yachakainimpi yanapay, uyarisawan kichu. Imaraikutak paikuna aswan derechiyok kasianko, pisi yank ay neotak kanko, nyokanchis pahtak yank ay aswan kasian, pisi derechiyotak kanch. Imaraikutak yina kasian. Derechos de las mujeres Puri y Kashan, sedes radiales latinoamericanas de mujeres UNIFEM, Hinatak, Amar, Tanta Kuikuna Willachimuson Kichis. Tukui Katumanta Yahtamaskuna, Kaipi Kan Kunawan Kashaiku, Hinatak no Kan Juanita Kashan, Tukui Televisión Kao Kunaman Napaiku. Imainaya munas kalyakta masikuna. Akira kachata Juanita na paikus kamantaka. Kudan tuta ati panako kas kamante ya ikusuncha. Juanita tinkata pakamuay, chantapis chukunatapis apamuyaita. Ari ari apamusa. Kacha Juanita imilla, chukunamanka pukuyanampaka chayamusanya. Kinatas kunanka Juanita ati panaman kuskawan paikunawan risen. Ari hina kashan. Tapoy kunasta Juanita, pamuy. Juanita, tapoy kunasta hinata inkatawan Juanita. Juanita. Sapa kinsamanta iskay warmikuna komunikasyon yachakaypi kashanchis. Hinata televisyon pi chantapis radiopita. Mana yachakaskanchis may hina kawacha hinaya kawachiwanchis. Munasqa warmikuna amaña ahinatachu kawachikunanchispa Juanita hinaka amaña apaykachichikusunchu. Derechos de las mujeres Puri y Kashan, sedes radiales latinoamericanas de mujeres, UNIFEM, Hinata Amar, Tanta Kuikuna, Willachimusunkichis. Delegado Niskata, imaraikutak mana uwarmi delegada kanman. Munaska llaktamasikuna, tukuy kankunaman wakyachinkichik, tanta kunanchakpak, secretario general akhyananchakpak. Secretario Niska, imaraikutak secretaria general mana kanman. Honorables parlamentarios, kaypi tantasqa kashanchik, presidente de la Cámara de Diputados, kamachek takhyananchakpak. Presidenteta, imaraikutak mana presidenta kanman. América Latina hinata Caribe suyukunapeka, warmikunaka sapa pachakmanta kinsaya cargos de decisión política nisqapi kashanku. Derechos de las mujeres Puri y Kashan, sedes radiales latinoamericanas de mujeres UNIFEM, Hinata Amar, Tanta Kuikuna Willachimusunkichis. Murasca yahtamasikuna, kunan warmikuna, aswang nyaw pahman rinankupak, kawaskaikuman hinaka, kay hamok chigyay kunapeka, warmikuna, agyachikunankupak, yay kunankutian. Kunan candidatos manta, kay hina sutikuna kasian, Eleuterio Ruiz, Ricardo Silva, Pedro Numa, Francisco Villavicencio, Guillermo Chávez, chantapis, señora Juanita Pérez, hinata Rosita García. Chay hina sumakta agyaskanku, ah, ha, harikuna nyaw pahpi, nyokanchista, kepayapipuni. Imainatah kashana, autumanta kepan llanta llachukasunchis. Imatah, niwaychis. Unay piska chunka kepan watamanta pacha, boto churanapi derechoh kashanchis. Chantapis kunanka, wah piska chunka watata, agyaita atisuman, ahinamanta agyaskas kananchispa. Derechos de las Mujeres Puri y Kashan. Redes Radiales Latinoamericanas de Mujeres UNIFEM. Jinatak Amar, Tanta Kuikuna Uyachimusunkichis. ¿Cancho tata González canque? Are, no cacasani. Cargo raikucho jamusianque. Are. Empresa manta colca pequechanamante casan. Sapa punche y meike colca tacha pequechacum. Sapa quiliata ajina colca pequechamanta y achacunantia. Yankai ajina casan. Señor gerente, ajina yankasca y mataca. Masca colca tata japisa. Callarinapa, campa. Pusa pacha. Y ven atacama. Cancho, señorita Martínez Canqui. Ariño Cacani. Cargo Raikucho Jamusianqui. Ari Ajina Jamusiani. Empresa Manta Colca Paquichanamante Casian. Sapa Punche y Maika Colca Tacha Paikachacum. Jinata Sapa Quillata Colca Ajina Paikachacus Camanta y Achacunantian. Yankai Ajina Casian. Señor gerente, Ajina Yankas Caimanta Maika Colcatata Japisa. Campa. Pisca pachacaman, imaginata kasha. Warmi kunaka, ajina pisi kolkayata yang askanchis manta hap inchis. Harihina kikin yang aita ruaspaka, pachacmanta tawachunka pisi kolketa yang askanchis manta hap inchis. Warmi kunamanani, pawaspa kastenka, derechos humanos, mana kampanyachu. Derechos de las mujeres puri y kashan. Redes Radiales Latinoamericanas de Mujeres UNIFEM, Jinatak Amar, Tanta Kuikuna, Uyachimusunkichis. Warmina Karohan, Akerha Munchnaha, Derechos Humanos, Haniut Kaspati. Warmina Karohan, Akerha Munchnaha, Derechos Humanos, Haniut Kaspati. Derechos Humanos, Haniut Kaspati.